Fala, família! O Pedrinho tá de volta, tá bom? E um bom filho a casa retorna. E o quê? Rodrigo, G6! Gratidão total. E eu não tô sozinho não, tá bom? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Um salve a todos os relíquias. Respeito, gratidão total, satisfação total. Caio Paz, Pedrinho. Pumba lá, pumba nela, ouvindo o som do magrinho. Abriu a xereca, descobriu que eu sou o Pedrinho. Moleque é uma sutra, como dizia o Livinho. É que os moleque é liso, só pra lembrar o Rodolfinho. Parado na esquina, me vejo em vários problemas. Só pra lembrar do meu mano, rouba a cena. Levo eu de menor na zona norte. Ouvindo funk, ouvindo K9. Tranquilinho, no sapatinho. Dá um salve no G7, um salve no Felipinho. Mas não posso me esquecer os velhos tempos passados. Felipe Boladão, primo da Leste, e o Zóio de Gato. Mas não posso me esquecer dos velhos tempos passados. Felipe Boladão, primo da Leste, e o Zóio de Gato. Moleque, tá ligado que rap com a palavra é prata e o silêncio é ouro. Isso é louco. E eu vou dar assim. Vários ícones, vários silicas do funk fora. E nós tá aí pra fazer a parte. O papel deles. Saudações do paizão catra que tá lá em cima. Se é papo de chefe, tô salvando o Kevin. Vamos pro rolê, liga o menor da VG. O Iggy vai também, o PH já vem. Ai, ai, ai, se tu mata papai, tô salvando o Davi, que a noite tá demais. Elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos faz mais gostoso. Tom ele é monstruoso. Tu vai lamber, tu vai dar beijo. Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. Tu vai beijo, tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. Aí brinquedo, só um salve pros maloqueiros. Daquele jeito, prejudicado, pobre preto. Passatempo predileto, puteiro. E aí, Elon, tá ligado? De você, eu jamais me esqueço. Um salve pra Baixada Santista, Léo da Baixada, é minha família. Eu sou louco, tu é louco, esse mundo é louquinho. Eu dou um salve no Nato e Luazinho. Meu irmão de sangue, meu irmão de corpo e alma. Tá ligado que nós destrava. Tem o menor do chapa, tem o Frank de cão. O mano Duduzinho que eu conheci de coração. Ei, um salve a todas as nação. E me, Gui, R7, Pereira, Jorge, Yuri Martins, acerta a cesta. Sapão, bola, Claudinho e Bochecha. Ei, quero ser feliz igual Cidinho e toca. Pequeno e menor pros menor fez história. NK, exemplo de vitória. Pro Leozinho ZS, sua luz ninguém escurece. Salve pro Mego Blue e pro Pikachu. Um grande salve ao DD e ao meu mano Kawa, que faz o baile ferver até de manhã. Bin Laden lançou lança de hortelã. 2K lançou o Ziguereguedã. De todos eles eu sou fã. Tenho muitos nomes pra citar. Seria uma música sem acabar. Infinita. Sozinho não, esse é mais um novo contratado. Vem cá. Você é louco, gratidão total, família GR6. Vambora. Aí eu passo meus beats aqui, certo? Muitos projetos pra vir aí, GR6 Nova Era, Deus abençoe, certo? Vambora. Vambora, vambora, meu irmão. Vambora. Vambora. Boladão, primo da Leste, e o Zóio de Gato. Mas não posso me esquecer dos velhos tempos passados. Felipe Boladão.